Ele diz: Francisco, eu te darei um salvo-conduto e tu poderás retornar são e salvo à tua cidade de Assis. Mas mande-me outro Francisco, assim como você, para ficar comigo. E Francisco retorna. Na viagem no deserto, ele adquire uma doença chamada tracoma, uma doença infecciosa nos olhos, para a qual não havia tratamento na época. Se não fosse debelada, contaminaria todo o corpo, provocando a morte da pessoa. O único tratamento disponível era queimar-se os olhos com ferro em brasas, ligeiramente curvo, dos olhos até quase as orelhas. E Francisco, humildemente, dirige-se à cidade de Assis e na praça principal, diante de Dom Guido, o bispo da cidade, diante de seus companheiros, Frei Leão e tantos outros, ajoelha-se e submete-se ao tratamento. E naquela hora em que tem o ferro em brasa aproximar-se de seus olhos, o que o tornaria cego até o fim da vida, ele não reclama, não chora, não abjura o nome de Jesus, mas diz as seguintes palavras: Benevenuto fratello fogo, bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos queimados pelo fogo, Francisco canta as qualidades daquele instrumento, canta as virtudes do fogo, canta as virtudes do Altíssimo. Frei Leão, seu companheiro, desmaia imaginando o sofrimento porque ele passava. E ele cantando. Era um homem fora do comum. Somente quem conviveu com o próprio Cristo podia amar como ele amou. Alguns anos depois, quando abeirava-se o momento derradeiro, aproximava-se a sua morte, ele sendo transportado em uma maca de madeira pelos seus companheiros, deixou 150 mil seguidores, porque Francisco de Assis afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. O que você é, fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, nos diz outro palestrante da atualidade. E no momento derradeiro, seus amigos têm que dizer: Francisco, por favor, cale-se. Porque as pessoas vinham para despedir-se daquele homem iluminado. E ele continuava cantando. E eles diziam: cale-se, porque se você não parar, as pessoas não vão acreditar que você está à beira da morte. E ele cantando: ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão vento, às irmãs rosas, às irmãs abelhas, bem-vinda, irmã morte. Ela cantava ao Altíssimo, era o cantor da natureza, estava em plena comunhão com Deus. Era um ser vivendo a espiritualidade aqui na terra. Tinha os olhos apagados, mas enxergava a luz verdadeira do Evangelho do Cristo, do mundo espiritual a qual todos nós pertencemos. Era um ser extremamente feliz. Então, a alegria, meus amigos, é sim um atributo dos espíritos nobres. Porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo, não pode ficar triste, porque ele veio nos trazer a boa notícia. E parece que nós sabotamos tanto a sua mensagem, que nós vamos encontrar no Evangelho muitas palavras difíceis toda vez que a gente quer falar da alegria, da felicidade, da recompensa, porque parece que nós só gostamos da culpa, da condenação, do remorso, do sofrimento. Até a palavra Evangelho, por que não traduziram logo para Boa Notícia, para Boa Nova? Deixamos a palavra no grego e muita gente não sabe o que significa. Quem sabe aqui o que significa galardão? Pessoal, quem estiver dormindo, por favor, levante a mão, que é para eu saber. E vem aqui na frente contar o sonho para a gente, já que a gente não está aproveitando o sonho, né? Recompensa, prêmio. Jesus falou de várias passagens das recompensas, dos prêmios que nos aguardam, dizendo que aqueles renunciarem aqui na terra receberão em cêntuplo no mundo maior o que deixarmos aqui na terra. Acumulai tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, e tudo mais vos será acrescentado. Jesus veio nos falar do amor, da alegria. Outra palavra que nós não conhecemos, eu não sabia até bem pouco tempo. Quem sabe aqui o significa bem-aventurados?